entrem com a solicitação via chegada mão, desse mantel 060. Nome ano 41, completo final e ele é association na torre, ano 98 de semana 20. Autorizado após o próximo segue Serra Índia Coimbra, na sua escuta. O Xané 6141, a quantidade de aproximação é baixista livre. Aguarda a pistaria, Xané 1141. O Xané 6320, salão 27, livre à direita, ataque com soft-trot, chame 121, desce uma nós. 3129, 6320. Litoral Tadeu, mantém a linha do litoral, aguarde instruções, pacientes que é prosseguir para a Serra Índia Coimbra, porém é um tráfego adicional. Logo a 5 milhas do Oceano 1041 na final. Aguarde as instruções de Ultra Cadão. Agora nós instruções de Ultra Cadão. Oceano 1041, avistado por autorizado, pistando 0, vento no 40 graus, 059. E repouso, Oceano 1041. Mantenha 2010, Mineral na 097. 2017, voo 12, 12. Sete, quatro, dois, dois, a solicitação via chegada da mais uma, desse metrô 070, ajuste esse metrô na 01. Velocidade para 190 mais. 290, gol 95. A dúvida para 250 mais. 3 milhas para passar externo, complete final do EOS, chama a torre 18 de semana 21. Continua a aproximação, aguarde de ficha livre. Aguarda a ficha livre, ó. Tá com o Zulu na venda, confirma a velocidade de cara. E aí, por quanto você manter a velocidade até mais próximo da viagem? Serviço de radar encerrado, 5 minutos para posição coral, mantendo o voo 1980, chama agora o controle de Gauss, na frequência 120, decimal 1, azul 44, né, 3. Leandro 41, no solo aos 30, livre à direita, tá? Se for trans, chama 121, decimal 9. Direita, foco trans, 219, curtíssima final, se autorizado, cruzo a 8-0, de 37. 8-0-7, pouso autorizado, pistando 0, vento no 40 graus, 059. 8-0-7, autorizado. Litoral até Delta, mais um banho da Gol na final, após o banho da Gol será autorizado, mantenha a linha do litoral, Litoral até Delta. Mantenha Litoral, Delta. Torre, Salvador, atrás de Gol, 1-2-5-5. Boa tarde, Bruno 255, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 50, voo na verde. É 315, modula para 220 mais. Channel 6226, descending to 2000 feet, at the 7016. And call, final approach on frequency 119.8. M6226, descending my tank 2,000 feet, QNH1016, clear ILS of Fury, runway 10, report to that mission localized. Delta, tem interferência com aproximação para a pista 17, agora transferência. Interferência 17, agora transferência, vem para a Delta, pode sair de abrir. Para 4.10, ativo. Solicito que mantenha essa velocidade até estabilizar no localizador. Inicialmente mantém essa velocidade, sou agora é o número 5 na aproximação. O azul 442. Machinal 3.5, vitória para 50 metros, curva esquerda na prova 075, limite radial 320 do Velho Salvador. Tinha 3 mil pés, eu não dá 1-0 no meio. Salvador na frequência 119.8. Caminhando 2-1, Lissima 9. 0-7, autorizado cruzamento, confirmado parte militar. 1-0 no meio. Mantendo proa 075. Seu Delta chama o controle 120 decimal 8. 1208, agradeço a colaboração, Vitor, seu Delta. Boa noite. Boa. Azul 4422, deixe-me até 050. 0-0-4422. Alto. Realmente mantém a proa limitada pelo localizador. 1 minuto de isóquia. visual Delta. Victor Hotel Delta, controle de quase, tração informal, o processo é livre, 1, 2, 3, 4, 5, depois. 2345 livre, agradece, tem uma boa tarde, Delta. Tá. Para 2006, do coração, sequenciamento, mantém a prole no estado do localizador. Mantém a prole no estado do localizador, rumo 4-4. 1-4-4-2-2, retorna da pré-sequenciamento, cuja esquerda na prole 0-1-0, emite radial. 290 que vem em Salvador. Boa. Oi. Salvador, eu gosto do 7-8-3. Alô, 4-4-2-2, chame... Final Salvador na frequência 119-8. Salvador, 442, boa. Esquerda, na proa 145, autorizado ele é que rifa no localizador. Frente esquerda, 145, tomará estabilizado. Salvador, bom dia. Salvador, 442, 0-5-0, sobre operação. Afirmativo, desse Mateus 050, aguarde de acordo com o localizador 4422. 4422, 050. Chanel 6315, curva à direita, na proa 150, limitado pelo localizador. Six, six, six, six, six, six, six, complete approach, contact the tower on 118.95. Condição para aproximação em forma estabilizada. Voo 4422, desça para 2000 pés em forma estabilizada. Logístico não havia para 2009. Militar, mantém a posição. Você está jogando com a Romeo 2, Matéria 060. Ajuste altímetro na 060. Duas boas da Venca, autorizado cruzamento de imediato, pistão zero, agilizando, após via o Celta, parte militar e frequência total. Vai ligar na hotel, opa, pode. Zero meia, aguarda a passagem do Econuno zero, do Bandeirantes, da Força Aérea, após o tráfego, prossiga via parte militar e mantém a posição na hotel, reposto na hotel para o cruzamento limpo 06. Solos 47 à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. Modificada zona 648, submetei a 4 mil pés, na verdade com isso. Água é fixo de saída, voa posição, toque para interceptar a chegada a mão, na verdade com isso, mantendo 4 mil pés. Toque, Tango, Oscar, Kilo, Eco. Tem condições de agilizar em manobra 5-3-0? Tem um ativo, senhor. Para passagem na curta do Embraer 190 da Azul, após o tráfego de pouso, está autorizado em área manter agilizando manobras cabeceira no zero. Após a aeronave de pouso, ali bateu no zero, está 3378. 5-6, 3 mil marcadores, carro completo final, chama em torno, 9-5. A 356 na escuratória. A 356 na escuratória. 2208, eu para 220 mais. Pista livre, com uma depois iniciando decolagem da pista no zero, continua aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, o Janeiro é 3-3. 4422 no solo 49, agilizando a direita, gentileza, solo 121, decimal 9, boa tarde. Solo 121, na área de 4422. Vento 170 graus, 108 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado, meu caro, 377. Segundo 44, confirma o SEB, cara. No momento, Segundo? 2508, uma dúvida para 2209. Autorizando 44, voltou a dar para a ELS. Com esquerda na prova 050, limite ao localizador. Esquerda 050, limitado, pegou o localizador, está 3144. Decola 5-1, no controle 1-2-0, decimal 8, Monvoi, boa tarde. 2-0, boa tarde. 2-Salvador, tá, 3-2-0-5, quantitária 2-0, pronto, visual contrato nacional. Fazendo 3-2-0-5, observa a passagem do tráfego que pousa após o tráfego autorizado em área mantém, cabeceira 1-0. Faz a passagem do tráfego em mantém 1-0, tá, 3-2-0-5. Vamos para a posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, 1 Nordeste, passando 090, descida 050, que espera nada, 2320. Mantendo o nível de voo 370, via saída mundo. Volo 370 com 3378. Júnior. Controle de leque, informe em casa. Júnior. Rodo 008, vê se mantém a 2 mil pés. Deixa eu te meter uma 0 na meia. 2000 na 0, 2008. 3144, reduza para 2009. Passarei por 230, reduz agora para 1809, número 3 na aproximação. Reduzindo, 1809-2230. 3805, autorizado decolar, pistão 0, vento 170 graus com 08 nós. Mantenha 3050, chame agora o sinal celebrador na frequência no 119-18. Rinaldi, 19-18. Pedro 2230, você vai dar para sequenciamento, curva A, direita na proa 190, limite é radial 250 do VLTVD. Direita 190-250, limite radial de Salvador 2230, passarei. Chame o sinal salvador na frequência 119-8. Tenso, Jonathan, 8 Se aqui Delta, reduza para 2109. Eu até o número 2010, reduza para 2109. Contato radar, submontando o voo 340, via saída Sambo 1. Via saída Sambo 1, após 2000 é possível valida? Sim, autorizado. Tá bom. Só olha, o Angelo está com cama vista, tá? Outro menino de leite, chame todo o salvador, na sequência 119 decimal 3. 118 decimal 95. 18,95 graus, que é uma boa tarde. Novembro número 5 na aproximação. Eu tenho a dar para sequenciamento, curva esquerda na rua 040. Limite é radial 330 do velho Salvador. Tiver condições de evitar reduções para ser número 1? Com certeza, senhor. Agilizando ainda. Aqui Delta, voltou a dar para sequenciamento, curva de à esquerda na proa 360, limite radial 270 do velho Salvador. Esquerda, proa norte, 270 radial. Passarei do 2230, 36 milhas, oeste do Salvador, na sua navegação, voo direto Duna. É, sobre voa noturna, ou 2230. Como você vai estar listado para saber o 2230? Mantendo 180 como solicitado. Esse mantendo o 050. 050, mantendo a velocidade, o 2230. Como você foi solicitado pelo céu? Tem a boa, irá chamar final Salvador, na frequência 119, decimal 8. Cruzamento, então no 7, agilizando a chuva observa, prossiga após via Quebec, Maito e Lima, na Lima, chama o solo 21, decimal 9 para prosseguir até o pátio 3. Coríndia Juliette, autorizado pouso na 17, o vento 160 graus com 08 nós, grato pela colaboração. Nós que agradecemos, quase aliado, Luiz, na 17, Júlio. Este radiado foi 01 agora. Andrei, ano passado, para o pessoal que o pesador com a direita para 160 e ponto estabilizado. Então, 3144, fale que o seu terceiro curso localizador, curva direita, por 160, seu posto estabilizado. Curva direita, 160, reforçaremos estabilizado. Estarão 80, serra aqui no Delta. Aqui no Delta, desça e mantenha o nível 070. 070, serra aqui no Delta. 18950. Fortaleza 2230, desça para 4 mil pés e ajusta 0 no 4 mil pés, 0 no 7230. Fortaleza 2230, estabilizado, está eletro, ponto estabilizado. Trabalhamos estabilizado, 2230. Salvador, bom dia, Serra aqui no Delta. Passada a parte Serra aqui no Delta, desça mantendo o voo 050. Curva à direita, na proa 040, seu limite radial 300. 600, 0, curva direita, 040. Limite radial 300, Salvador, desça e mantenha o nível de voo 050. Continua sua velocidade em escada. Curva à direita por 100, limite radial 330, Salvador. Curva direita, 100. Limite radial 330, Salvador. Teste no Delta está autorizado para o seu localizador. Guardião 07, prossiga. Pode passar com o Delta do separador de papel de parte estabilizada. 4 pousos autorizados, pista no 0, vento 1,6, 0 graus, com 0,8 nós, altímetro no 0, no 6. Essa é a 3144. Guardião 07, copiado, recorte pronto para a decolagem. Série 2230, torre, venha conosco, próximo 95. Segue com a torre 1985, obrigado, cara. Observando a passagem do R2 da Tana, curto final no zero, após autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Aí, Salvador, boa, tarde a 2230, estabilizado, passou doido. Passarido, boa tarde, altímetro no zero, no meio, continua a aproximação, guardando pista livre. Onda zero, no meio, na sua escuta. Solo, vento no meio, 0 graus com 0,8 nós, a princípio mantém minha escuta, confirme o tempo de voo. De processamento e autorizado com o dedo já pode parir para ingressos torrados. 06, a gente considera e mantém a posição. 3144, no solo 04, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita, vamos lá, obrigado, até. Para o Guardião 07. Guardião 07, do Cola ao 04. A princípio vai se afastar quantas milhas? No máximo 5 milhas, no máximo. Como tem escuta da torre, Guardião 07, aponta para o regresso. Passar para o regresso na sua escuta permanente. Charlie 35, o helicóptero da Polícia Militar mantendo 510, afastado aproximadamente 2 milhas da cabeceira 1-0, não vai interferir com a aproximação, o vento é 1-7-0 graus com 0-7 nós, pouso autorizado na 1-0. Tem livre pouso na 1-0, 2-2-3-0, ciente do tráfico, obrigado. Delta, boa tarde, altímetro no zero, no meia. Prossiga aproximação, agora autorização de pouso número 2. Médico 1016, a intenção mais próxima, visual com a 10, é base pela direita da 1-7, há possibilidade? Iniciando som, encerra aquilo Delta, reporte mais próximo para o cancelamento assim que efetuar o sobrevoo marcador externo. Assim que passar o marcador externo, reporte para o cancelamento, encerra aquilo Delta. É, aquilo Delta, ciente, com Amaral. Copiado no meu Wolf, o ajuste em Salvador na 096. Informando a nossa disposição agora de 11 horas, 4 milhas, um disco para 2500 pés, até 2000 pés, e tipo, papo para 28 alfa. É só isso, eu tenho ligado a disco para 2000 pés, em perto, achei estabilizado, então eu tenho aprovado a posição de 3 horas, afastado 3 milhas, rumo ao National Dice, 1 mil pés, e tipo, lá, passando 9 horas. Descida autorizada para 2 mil pés ou 96. Zona 7. Delta, tem uma base curta para 1 7. Reporte na final, conforme o tráfego um pouco à esquerda na final do 1 7. O helicóptero está mantendo 500 pés. É o Charlie 35 da Polícia Militar, ficando sobre o voo. Reporte visual com a aeronave. E repassarei. 06, autorizado a NL manter cabeceira 1 0. Como o tráfego está seguindo para pouso na 17, mesmo está abandonando o ILS. Tráfego é um Eco 50 Pampão Fenon. Reporte visual com tráfego ou não interfira com a final da 17. Na verdade, a diferença, a intenção agora do Guardião 07 é cruzar para o setor sul, litoral e seguir para a conquista. Se autorizar, tem opção de cruzar na vertical da torre. Para o cruzamento, Guardião 07, reporte livrando o eixo. Você deve estar autorizado o cruzamento na vertical da torre, iniciando o guarda 07. 2230, no solo 08, estamos solo agora 21, decimal 9, boa tarde. Seja mais boa. Seu alvo. Tá, tudo bem. Na chuva, Vitória Conquista, hora 50 em rota. Guardião 07, sobre o farol de Itapuã, chama então o controle em 1-20 decimal 8, que é o morro. Obrigado, 1-20-8, até a volta. Pista 1-0, o vento é 1-8, 0 graus, com 0-8 nós já. Guardião 07. Guardião 07, mantenha sobre o meio de voo visual, vou direto, Vitória da Conquista, 1-10. 1-10, direto Conquista, Guardião. Esposa autorizada, pista 1-7. Esposa autorizada, 1-7, já recrutado. Salvador, boa tarde, é o Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, autorizado final no 7, reporta na curta final, altímetro 1-0 no meio. Romeu 0 no meio, reportará final no 7, Romeu Golf. Tente recusa 2509 e vou inicialmente a produção Vitor 368, o número 2 na aproximação. Romeu Golf, lá no 7, baixo travado. guarde pista livre, o Fernando já está liberando no 7. Quando na aproximação, guarde autorização de pouso, Romeu Golfo. Romeu Golfo. Sr. Golfo, você é autorizado a decolar da pista no 0, vento no 80 graus com 08 nós. Ok, eu consigo determinar essa velocidade, é o número 1 no volume presente para todos. Certo, Delta, grato, boa tarde. Uma 964, eu estou ligado desse cadê 500 pés, a gente já estima que eu não zero na meia. Oi, nosso major na meia, 964. Ele fizeram meia já com o código 5174. Afirmativo. Aí tem que agora. Mas você consegue parar a área no turno? Afirmativo. Se autorizar, vai direto para a área. Obrigado já. Controle da área ou 5076. Já foi da área de formiga. Agora, vamos que eu recebo o código 5174, passando 4206. Afirmativo. Na 107, quando possível ser estimado para ingresso na terminal, corrija, ser estimado para pouso em Vitória da Conquista. 208 graus, sabotagem, tá? Amém, Golfo Juliette, Golfo Cici. Solos 1-4, confirma o pátio. Índia com Índia. Vou falar do Serra Índia com Índia, confirma o local, aponto para sair para a Serra Índia com Índia, mantendo o ponto 6. A gente vai ter sobre o visual 500, confirma o equipamento? É o Rosca 22, é o Romeu 22, acionado 0-1-5. Obrigado, Romeu, o Golfo Juliette, como você pode esperar para fazer a proteção agora? Guardiã 27 possível. Cima pouso em Vitória em 1-8-3. E aí, doutor, você já está utilizando essa CTO? Estão paralisando. 1-0, baixar travado, 1-0 aqui. Estou com condição de voar na prova 2-1-5. Afirma, prova 2-1-5 de operação, voa 8-800. Eu não ativo a guarda para interceptar o localizador. Guarda, desce até? Esse é até 3.000 pés, é, você já tinha 3.096. 3.016, 1.986. Controle, boa tarde, Papatão Gosta Gosta. Papatão Gosta Gosta, boa tarde, contato Aranda, Clarice, sobre via Momo, para o nível de voo 1.900. Via Momo, 1.900, Clarice, Gosta Gosta. Clarice, controle. Antes de olhar os habitantes livres do CD500, eu posso ligar na CPR. Guarda, desce até? Está sentado o controle? Faça o oficial e o destino quando possível são ser chamados de pouso. Vamos ver se ele vai dar. 4-3, ele está no 8-4-3, copiado, reposta-se em agenda no 8-0. Vamos lá, certo. autorizado confirme, irá manter esse setor, sul de Salvador? Copiado, muito obrigado. Cancelado para 320, agora 1718. Tudo sobre a linha, vamos visual para 1075. Visual na 0.7. Agora 97 anos do CPR. Agora 97 contínuos com os contatos do CPR. Somente agora recebe a aeronave nos corredores. Fique atento e para serviço de informação de voo alerta, centro Recife, na frequência 126 decimal 0, caso negativo 1288. 1885, desça 2.000 pés. Para 2.000 pés, voo 1885. Para que você está com seu localizador, como esteja na proa, como é o 3-0? Proa 1-3-0 para Lácia, boa noite, 8-5. Estabilizou o campanheiro, só 9-6-4. 1-9-6-4, complexo, final do procedimento, ele é aceito, 1-9-6, decimal 9-5. 18-95, boa tarde. Atento ao meio dos dias, próximo à zona, a 15 pés, não conseguirá nessa aproximação. Estou com 9.8. Decimal 95 do Brasil. 18, obrigado. Olá, o comandante. Reporte fora do solo, vento de aeródromo 190 graus com 08 nós, como tráfego Boeing 737 Lagoa na curva final para o pouso 910. Identificação, deixa para o nível de voo 060, via chegada da Bomediana.